Panorama Agrícola para 5 de julho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira de lua nova, 5 de julho de 2011. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. O ditado é: um abraço é sempre um bom presente, serve a todos e não há problema em trocá-lo. Na dica de Simone Barrin, sobremesa de baixa caloria. Na entrevista, plano safra da agricultura familiar. E pesquisas que avaliam energia na pequena propriedade rural. No noticiário, o governo volta a adotar medidas para apoiar produtores de arroz. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de sobremesa para quem não deseja ganhar peso neste inverno são as frutas assadas polvilhadas com canela. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo federal está adotando novas medidas para apoiar os produtores de arroz da região sul. Por meio de leilões, vai ser retirada do mercado 1 milhão de toneladas de arroz. Isso vai permitir que o preço do produto cotado no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina aumente. Serão direcionados R$ 427 milhões para as operações. Além disso, um grupo de trabalho formado por representantes do governo e do setor privado vai discutir ações estruturais para a cadeia produtiva do arroz. Sem excedentes no mercado, acredita-se que o preço pago ao produtor de arroz possa realmente reagir. A EPAGRE está contratando consultores para desenvolver projetos com jovens rurais. A consultoria de empresas para assessorar técnicos da EPAGRE no processo de formação de jovens rurais aqui em Santa Catarina tem até o dia 15 de julho para responder à carta convite para a manifestação de interesse. Essa carta convite está no site da EPAGRE, epagre.sc.gov.br. Outras informações você pode obter pelo telefone 48-3239-5569. Uma outra informação para você. O Brasil acaba de abrir o mercado da África do Sul para a carne suína. Hoje o Brasil já exporta carne bovina e de frango para a África do Sul, que é um mercado promissor no setor suíno, algo em torno de 40 a 50 milhões de dólares por ano. Para que os embarques do Brasil para a África do Sul ocorram, o governo sul-africano irá enviar um modelo de certificado sanitário internacional para as autoridades brasileiras. Aqui no Panorama Agrícola, o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala sobre o plano safra da agricultura familiar. Ele esteve no Paraná acompanhando o lançamento do plano safra para a agricultura familiar. Estamos aqui acompanhando todo o lançamento do plano safra, mesmo porque é de fundamental importância para a agricultura familiar de toda Santa Catarina. O plano safra desse ano vem caracterizado com algumas pequenas novidades, é verdade, mas vem no seu bojo todo um tratamento, consolidando todo aquele tratamento diferenciado para a agricultura familiar. A gente está acompanhando aqui a presidente Dilma nesse momento para que a gente possa levar essa grande novidade, ou seja, mais essa ferramenta de trabalho e de sucesso que nós temos nesses últimos anos para a agricultura familiar de Santa Catarina. Quais são os valores em termos de crédito disponível para o agricultor? Nós imaginamos para Santa Catarina vai estar disponível em torno de R$1.400.000 para a agricultura familiar, né? Onde nós podemos ter várias possibilidades de crédito em várias áreas. A novidade é o seguro agrícola, que nos dá uma sustentabilidade maior e, com certeza, uma permanência ainda maior na atividade agrícola. Este é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, direto do Paraná, aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. 8 projetos de pesquisa da IPAGRE foram aprovados e começam a receber recursos da FAPESC e do CNPq. Um deles é do pesquisador de Lages, Tássio Dresch Reck, que participa do edital Repense Rede Sul Florestal. A pesquisa de Tássio procura esclarecer uma dúvida técnica e estimular a produção de energia na propriedade rural. A ideia é que hoje a produção da agricultura de carvão, basicamente do carvão, mas da madeira para energia dentro da agricultura familiar, encontra-se numa situação quase que marginal. Então, boa parte dela não está adequada ao que rege a lei. Embora haja uma dúvida técnica, se ela não está adequada ao princípio da lei, quer dizer, ela acaba preservando mais do que o que se prevê exatamente a lei, no sentido que ela estimula e contribui na regeneração das florestas, e não ao contrário do que pode se pensar, de que seria simplesmente uma derrubada. Mas isso tem que ser avaliado tecnicamente para poder realmente definir. E a ideia do projeto é justamente fazer esse diagnóstico. Ela é uma maneira, um processo predatório, que acaba sendo contrário à preservação do ambiente, ou ela é um processo ecológico que está contribuindo para a regeneração e recuperação do ambiente. Na prática, como se darão os experimentos? Não são experimentos, é um projeto de diagnóstico. Então, a gente vai fazer um monitoramento de diversas unidades familiares que produzem carvão, tanto na parte de corte da madeira e processamento, quanto na parte de queima dessa madeira para produção do carvão. Então não tem nenhuma interferência, não tem nenhum tratamento. É monitoramento, levantamento para se saber como acontece isso e que impacto isso está tendo no ambiente. Há uma premissa? A premissa é de que nós consigamos identificar qual o impacto ambiental e social desse processo. Se for positivo, há que se investir em produção de energia dentro da unidade familiar? Não necessariamente. Primeiro teria que se investir na adequação legal, que a lei realmente contribua para a preservação do ambiente, não que a lei seja um empecilho à preservação do ambiente. Mas o objetivo é preservar o ambiente e produzir energia? Com certeza, com certeza. Porque de qualquer forma produzir energia é necessário. Então você tem alternativas e você tem que escolher as alternativas menos impactantes para o ambiente. E a ideia é avaliar se essa é uma alternativa de baixo ou alto impacto, se ela contribui socialmente ou não. Qual a amostragem desse diagnóstico? A amostragem, ela por enquanto não está definida, porque é um processo de seleção de amostras crescentes, quer dizer, a amostra vai ampliando até que os dados estabilizem. Então não tem por que crescer mais a amostra. Como a gente tem poucas informações do que ocorre, a gente tem um processo definido pelo crescimento contínuo da amostra. Mas são 3 locais a princípio, 3 casos a serem estudados. A região aqui da Encosta da Serra, o Planalto e o Sudoeste do Paraná. Esse é o pesquisador da IPAGRE em Lages, Tássio Dresch Reck. Além da pesquisa de Tássio, outras 7 da IPAGRE estão recebendo recursos da FAPESC e do CNPq. As pesquisas são de Hilton Amaral Júnior sobre o cultivo de jundiá, da IPAGRE de Itajaí, a pesquisa de Tatiana Duarte, da IPAGRE de Tuporanga, sobre hortaliças, a pesquisa de Siegfried Miller, da IPAGRE de Caçador, sobre tomate de mesa, a pesquisa de Haroldo Tavares Elias, da IPAGRE da Grande Florianópolis, sobre a cultura do feijão, a pesquisa de Luiz Ferreira Verona, da IPAGRE de Chapecó, sobre agroecologia na agricultura familiar, a pesquisa de José Noudin, da IPAGRE de Itajaí, sobre arroz irrigado, e a pesquisa de Luiz Augusto Perucchi, da IPAGRE de Uruçanga, sobre a produção de mandioca na região centro-sul do Brasil. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.